9970, autorizado pouso, pista no 0, vento calmo. CS, leve pouso, embaixo da lateral. Chalé 6211, decola os 33, chama o controle de Salvador em 119.8. Marca, vai ser na 6211, Bandido. Roda, Bandido, Chalé 6211. Chalé 6211. Que batido, Chalé 6211. Chalé 6211, contato Rai 10, via Tael, sobre 360. Tael, 360, Chalé 6211. Salvador, passo aí, 229. 6229, direto 7, reporte 10, descida, ajuste no 0 no 4. Direto 4, passo ideal, da foco no 4, passo aí, 224. Boa noite, pessoal. Peço para 2000 pés, sem restrições, apoio de ataque, tuna, ajuste no 0 no 4. Peço 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Passo aí, 224. Via Bonf, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Via Bonf, 2000 pés, 0 no 4, Bruno 649. Chalé 6225. Controle Salvador 6225 do Chalé. Solicito esquerda para 265 para evitar aprovações. Frente livre desvio, chame o centro Recife. Frequência 1260, termo 288. Recife 260, opera 288, você na 6225. Azul 4958, voo e Mari está presente, reporte 10 de descida. Número 3 na aproximação, mantenha pé de Mari. T705, bom dia, na praia de Mari, reporte de alto descido. 3, decolos 40, chama controle Salvador, 119, décima 8. 198, boa. Olha, 2-1-1, Xangue Centro, Recife, frequência 251. 251, Xangue, 2-1-1. Controle de Salvador, bom dia, 1963. 1963, bom dia, contato Roberto, da via da EL 0360. Da EL 360, 1963. Autorizada a linha de colapso no zero, vento variável com nó. Ok, a linha de bola, pressão no zero, voo no 093. Desse montanha a 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil no 0 no 4, para descida, ajuda em 775. 775, desce montanha 050, ajuste no 0 no 4. 050 no 0 no 4, ajuda em 775. O 649, confirma indicado. 2509, vou no 649. O gol 2530, ele está formando mais. 2229, desce para 2 mil pés, autorizado ILS, ajuste no 0 no 4. Desce para 2 mil pés, autorizado ILS. Ajuste 1-0 no 4, 1-14, Alfredo 2-2-9. Decola os 4-3, chama o controle Salvador 119, décima 8. 9-8, tá bom, obrigado. 1-0-9-3, decolado na escuta, passa 1500, bom dia. Bom dia, 093, contato Roberto, da via Arbor para o nível 360. Arbor 360, 9-1-0-9-3. Salvador, bom dia, Gol 1865, ponto 090. Boa noite, 65, bom dia. Autorizado, alinha intercalada, estamos 0, vento 0, quase não, vento variável com 2 nós. Gente, Gol 1865. Líder, qual dá uma cara? Gol 1, 8, 5. Enquanto nós estamos em operação, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limitado localizador, vamos ver 49. O 4958, reduza para 220. 220, tá bom, foi. Azul 2775, redução para 220. 2209, reduzindo azul 2775. Os 229, se manter a velocidade até o externo. Positivo, tem condições. Passarei do 4958, sobre o detor, mantenha presente para o limite ao localizador. Foi, bom dia, senhor. Foi para o passarei? Azul 4958, sobre o detor, mantenha presente para o limite ao localizador. 4958, mantém a proa com o limite do localizador do 4958. 4958, desce para 2000 pés, 2014. 2014, 4958. Gol 649 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150 para o lote, gol 1649. Bom dia, Salvador, boa noite, 65, você falou? 1865, contato radar, via Arbor, sobre a 360. Via Arbor, 360. Passarei 3229, chame a torre 11895. Salvador, 11895, bom dia. O 1963, chame o centro Recife em 1251. 251, boa. Passarei do 4958, confirmando, desce para 2000 pés. Confirmando, essa é azul, passarei azul. Azul 4958, desce para 2000 pés. 2000 pés, 4958. Gol 1649. 1649, chame a torre 1195. 1895, obrigado e boa. 1093, chame o centro Recife 260. 260. Correção azul 4958, reduza para 1709. 1709, passado, foi. 4958, tem condições nessa prova de interceptar o lote? Afirmo, passado, foi. Prezado interceptar, informo que vai seguir Boeing 737-800, 6 milhas à frente no localizador. Sim, senhor, prezado interceptar, seguindo o VR da Goiás, passado, foi. Azul 2775, sobre vetor, mantenha presente proa, desce para 2000 pés, limite ao localizador. Ciente para 2000, mantendo proa, limite ao localizador, 2775. Rádio Salvador, bom dia, voo no 649 LS, destino 0. Voo no 649, bom dia, destino 014, continua a aproximação, número 2 para pouso. 1 no 0 no 4, número 2 para pouso, voo no 649. Azul 4958, reduza para aproximação e chame torre 1895. Reduzindo 1-9, você não vai tentar capturar. Azul 2775, reduza para 1709. Redução para 1709, azul 2775. 2775, nesta proa está autorizado interceptar o localizador. Nessa proa autorizado interceptar loque o azul 2775. Voo 865, chame centro Recife, frequência 1260. 260, 1865. Passarelo 2229, no solo ao 51, no direito, solo Saldão, no 2119. Direito, 219, chama o passarelo. Autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso, pista no zero, agora 649. Azul 2775, tráfego da companhia, 6 milhas à frente, já reduzido para aproximação. Reduza para aproximação e chame a torre 198, decimal 95. Torre 1895, azul 2775. Torre Salvador, azul 2775. Azul 2775, ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, aguarda da sua impulso. Ciente na sua escuta, azul 2775. No 649, no solo 53, direita solo Salvador, 121, décimo 9. Direita 2191, no 649. Azul 4958, autorizado pouso, ficha no 0, vento 330 graus, 029. Vento 4958, no solo 57, direita, solo Salvador, 121-9. Direita, 121-9-4958. Azul 2775, autorizado pouso, pista no 0, vento 320 graus, 1-9. Sobre pouso é 1-9 a intensidade? Afirmativo, 0-1-9. Ok, vento calmo, sente. Solo 58, direito, solo Salvador, 121-9. 219, livrando azul 277. 5973, bom dia. Autorizada, né, decolar a pista no zero, vento calmo. Decola os 1-2, chama o controle Salvador aí, 119, décima 8. 19-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, decolou o nosso escoteiro. Professor Roberto, da Via Pouca para o nível 330, Rio. Via Pouca para o 330, 5973. 5973, chame centro Recife, frequência 2685. 12685, 5973. 2, ação de identificação autorizado via mar e desce para 2 mil pés, ajuste na 014. Ok, autorizado 368 para o IMS Whisky. É 2.500. Passaria 2-3, 2-2, 2-3, ponto de espera pronto. Passaria 2-2, 2-3, autorizado a linha decolada 1-0, vento calmo. Autorizado a linha decolada 2-2-3. Passarei 2-2-2-3, é para lá os 3-0, chama o controle Salvador em 1-1-9-8. 1-1-9-8-2-2-3. Salvador, bom dia, passarei 2-2-2-3. Contato radar via Arbor, sobe para o 180. Via Arbor 180, o só para reforçar, a parceria não cumpre o perfil da saída, tá? O gradiente. Frente, da 300, vou direto para a pista e suba inicialmente a 5 mil pés, aguardando para continuar a ascensão. Da presente, autorizado direto conquista, 5 mil, passarei do 223. Passarelo sobe sem restrições a 180 direto conquista. 180 sem restrições direto conquista.